Ainda não beijei você, mas já te amo. Ainda não te conheci, mas tenho planos. Te tocar, sentir o cheiro da sua pele, te cuidar do jeito que você merece. Meu coração furando a fila. É você que tem o sorrisão mais lindo do planeta. Só você pra colocar juízo na minha cabeça. E eu vou te amar só pra vida inteira. Sua pele, te cuidar do jeito que você merece. É você que tem a cara do amor da minha vida. Só você pra invadir meu coração furando a fila. E eu vou te amar só pra vida inteira. Eu vou te amar só pra vida inteira.